Sérgio Nome, bom dia, autorizado de área, mande pista no zero. Bom dia, senhora identificação, chegada do Medinho não autorizada. Disponível de voo 050 de chegada, tem legal no 031. Romeo November, show whisky Libra, Sierra Mike, Ponte Taxi. Romeo November, Sierra Mike, 1160, procedir para 2006, QNH1021, autorizado a final do procedimento PNL 61 da pista no zero, reporte estabilidade. Acho que foi isso, eu estou usando o ataque e sem a porta na Romeu. confirme a aeronave. 591, nós temos identificação, chegada com a média não autorizada. Você via chegada para o nível de voo 050, CNH1031. Zero completa final, chame todo e frequência no 8 do sinal 95. 295, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, gol 960. Gol 960, bom dia, CNH1021. Autorizar tudo, pista no 0, vento 140 graus, 08 mais. Tire 21, ajuste de repouso, pista no 0, gol 1960. Bom dia, sendo identificação, chegada bom, foi autorizada. Isso aqui é chegada para 4.100, NH1021. 10, pistola 7, reporte alinhado e pronto. Corona 891, esse é para 2000 pés via altímetro 021, autorizado a final do procedimento em aliança da pistola 0, reporta estabilidade. Meu número é 0 no solo, 00 direito nos dois números sonoros. Meu November, acho que o lixo decolador 02, direto correndo a chão no meu pés, controle 120 desse lado aqui. Ingressão no corredor axé, curva direita, no meu pé, o November, Oscar Whisky, chamará 120 da sinal 80, November, Oscar Whisky. Você me apresentou quantas milhas, 6171? Gente, após o desvio, vou em pé. destino 0 vento no 40 graus, 08 nós. Essa via para 2010, altímetro 1021, autorizado final do procedimento INS que se renda pistola 0, reporta a estabilidade. Condições de interceptar e completar o final do procedimento INS que se renda pistola 0 em Duna está autorizado. Vamos que é o número 2 da aproximação, 2171. Bom dia, sua identificação chegada para mais de uma autorizada, voo direto SAC, pensa para o nível de voo 050, altímetro 1020. Hotel de voo, November Oscar Whiskey. Gente, levando a suíte. Via corredores, reporte Paripo. Pela Júnior, no solo azul, 1, direita, 1, 2, 1, decimal 9, sequência do solo, bom dia. Direita, 1, 2, 1, 9, bom dia. No 230, Ruiduna, visita as instruções para 2.000 pés. Número 1 na aproximação, aguarde e autorização para o procedimento. Altímetro no 021. Na 363, aciona identificação, chegada a ponte autorizada, dessa via chegada para o nível de voo 060, altímetro no 021. Aciona, completa sinal, chama o torre, frequência 98, decimal 95. Uma pilha do GFM. No 2171, QNH 021, pouso autorizado, pista 10, vento 130 graus, 10 nós. Ele pode pista 10, vou autorizar o sessão. 15, frequência no 2000, decimal 85, alterno 95, decimal 45. 126, decimal 85. Aciona identificação, chegada a mão autorizada, vista para o nível de voo 050, QNH no 021. Para controle, passando de diversos obstáculos. Charlie 92. Sonda Juliette Sebastião, subida autorizada para o nível de voo 905 para o primeiro lançamento. É, mantenha o setor oeste da ilha para prosseguir na subida. Papa Romeu, Lima, Lima Alfa, acione identificação, chegada do médio não autorizada. Chame quando pronto para a descida, o altímetro em Salvador, na 021. 5121, da sua nova ligada. Voe para a cidade, antiga rotatória, reporte na cidade, no número 6. Sono 230, autorizado o sinal do procedimento de aliança de cimento à pistola 0, reporte estabilizado. Azul 2662, voe para a posição toque. Voe na posição toque, Azul. Voe para as 5 que estão no ponto de Salvador, frequência 18, do sinal 95. Preparado. Que é o Papa Romeo Novembro Oscar Whisky em Interlagos e volta ao campo. Papa Romeo Novembro Oscar Whisky autorizado, sinal 17, ajuste no 021. Guarda na instrução. Autorizado o sinal 17, chamará na final, altímetro 1021, Novembro Oscar Whisky. Nome é 323, se liga para 2309. Ajuda 262, tem condições de voar direto para a posição Duna e interceptar e completar o sinal do procedimento que ele vai ter que seguir para a pista no zero? Afirmativo, direto Duna, só para avisar mais sua, ajuda 262. 262 e desce para 3.100, altímetro no 031. 2021, desce para 3.000, só para estabilizar, ajuda 262. Alfa, desça para MD de voo 050, altímetro no 031. MA-323, complexo de redução para 220 nós, luta para 4.000 pés, TNH1 na 021. Sou em Salvador, na final da 97, novembro, Oscar Whisky. Novembro, Oscar Whisky, autorizado, posto pistão 97, vento 140 graus, 10 nós. Autorizado, final da 97, novembro, Oscar. Quantos metros você está mantendo? Tem um pequeno desvio agora, se a terra já dá uma proibidora. Pronto. Abrisado, vamos 230. 230, completa final, chame torre. Frequência 98, decimal 95. O mais fácil, sim, 230. Azul 262, luta para 2006, TNH1 no 031, autorizada final do procedimento LR-680, pista no 0, reporta estabilidade, se possível mantenha a velocidade indicada até a Duna para sustentamento. Ativo, mantém 200 nós agora, reportando estabilizar minha North Stray com 1021, azul 2662. Voando 230, autorizado pouso, pistama 0, vento 140 graus, 08 nós. Primeiro pouso não, 10, 1230. Na regular show isque no solo, as 24, a BET-SEC, a ponte voando na bata. Alfa, eu vou para a posição estável. 3, complete a redução para 2009, eu tenho uma capa 72 aproximação. Pelo para 3010, né? 323, que é no Delma 021. Pode ser, 14485. Aciona a identificação chegada com 2 mil não autorizada. Entra para o nível de voo. Chame quando pronto para a descida. Altímetro 021. Alfa, confirme a velocidade indicada que está montando. Posição de manter até a próxima duna. Gente. A luta de uma vez tem condições de manter a presença de velocidade até a próxima marcada externa para sequenciamento? Negativo, agora com 170 mais. Gente, confirme estabilizado. Estabilizou agora as outras 662. Completa final de emissora, frequência 18, decimal 95. 18,95, obrigado, bom domingo. Amém. Telema 323, complete redução para 1809, desce para 2010, QNH1 021, autorizada final de procedimento de LLC que se rende a pista no zero, reporta estabilizado. Vamos que seguirá uma patente 72 de aproximação, com o número 609 de redução. Sim, reduzindo para 1810. Salvador, 4304, Marcelo, 1-0, bom dia. 3304, bom dia, tem condições de aliar, decolar de imediato, agilizando manobras. Tem 3304. Precisa aliar, decolar, pista no zero, 3304, agilizando, sem parada, com uma terra azul a aproximadamente 8 milhas fora. Gente, ali na escola, 3304. Salvador, muito bom dia, 2662 Azul, se autorizar com a Campa Vista. Azul, 2662, bom dia, QNH 1021, continua a aproximação, guarde pista livre. Guardando pista livre para 1-0, Azul, 2662. Desce para o nível de voo 050 QNH 1021. Na descida, mantenha a velocidade indicada máxima de 2109. Mantenha como número 4 na aproximação. Tudo bem. Lima Lima Alfa, voo e Duna. Desce para 2010. Altímetro 1021. Completa final, semitone, frequência 98, decimal 95. Azul 2662, 3 ao pouso, pista no zero, vento no 50 graus, 08 nós. Pouso, capítulo no zero, azul 2662. Continua 6323, continua aproximação, número 2 para pouso. 3304, decolador 29, chame o controle, 120, decimal 8, aliás. 208, bom dia. Controle de Salvador, Altan 3304, passando 2 ao pé. Altan 3304, bom dia, o senhor identifica com o contato radar, se prepara o nível de voo 360 e o senhor da Arboruno. Arboruno 360, Altan 3304. Lima, Lima Alfa, autorizado a sinal do procedimento LS-X-Ray da pista 0, reporta estabilizado e mantendo a velocidade limitada conforme solicitado internamente para sequenciamento. P3304, vou direto ao Lefa. Vou direto ao Lefa, P3304, obrigado. Azul 4485, sem restrições de altitude, desça para 3.000 pés, QNH 1021. Salas 3-1, agilizando o via Delta, corrigindo via Eco, chama o solo 1-2-1-9. Se eu ver Eco 2-1-9, eu vou 3-6-2. Chama 3-2-3, autorizado com o uso pista no 0, vento no 3-0 graus e no 0 mais. Gente, de pouso, 63, né? Sobre posição de 1018 milhas, um tráfego em evolução sobre a ilha de Taparica para lançamento de paraquedistas. É, agora mesmo está passando o nível de voo 080 para 1115. Se for efetuar desvios, efetue-os pela direita. Cinco, autorizado, decolagem, com direto para o sul, QNH 1021, vento na área de 1140 graus, 109, checkpoint, fora do sol, 500 pés. Rádio 105, confirme apenas o tempo estimado de voo. Vento 1140 graus, 99. Chama metade de 2 meses, chama o solo agora no 2-1-2-9. Guardião 05, ciente, decolar 235, mantém a minha escuta, guardando transferência. 96, bom dia, tem identificação, chegada para mais uma autorizada, deixa para a linha de voo 050 via chegada, QNH 1021.